Meus irmãos e minhas irmãs, que as bênçãos de Jesus envolvam o nosso coração na noite de hoje. Gostaríamos de iniciar o nosso comentário nesta noite fazendo uma pergunta a todos vocês. Quem aqui quer ser feliz, levanta a mão. Essa tem sido a resposta que temos obtido em todo lugar que nós fazemos essa pergunta. E essa resposta nos leva a duas conclusões importantes. A primeira é que a felicidade é um desejo de todos nós, seres humanos. E a segunda é que se nós ainda desejamos ser felizes, é porque não o somos. E aí é que está o nosso interesse. Por que é que nós não somos ainda felizes? Qual é a razão de nós não nos considerarmos plenamente felizes? Em primeiro lugar, acreditamos que se trata de uma questão de conceituação. Porque muita gente confunde a palavra felicidade com alguma coisa que se possa possuir. E aí ela supõe ter felicidade. E ter felicidade é algo que está fora da pessoa. No entanto, o de que queremos tratar na noite de hoje não se trata de ter felicidade, mas de ser feliz, que é um estágio diferente. Porque enquanto ter felicidade é fora do indivíduo, ser feliz é um processo interior de construção individual. Ter felicidade é passageiro, ser feliz é permanente. Ter felicidade pode ser conquistado, ser feliz é construção íntima que cada um de nós vai fazendo. Já temos o melhor roteiro para esta construção, que é o roteiro que nos legou o mestre amado Jesus. E é por isso que nós nos propomos na noite de hoje a relembrar alguns tópicos desse roteiro, para que possamos definitivamente iniciarmos, se ainda não iniciamos, a construção do reino de Deus dentro de nós. Porque o reino de Deus é o reino da felicidade. E foi o próprio Mestre Jesus quem disse para nós que se nos dissessem que o reino de Deus estava ali, além, acolá, que não acreditássemos, porque o reino de Deus está dentro de nós. E é em busca desse reino que nós vamos construindo, dia a dia, hora a hora, minuto a minuto, a felicidade que nós desejamos. Quando perguntamos para as pessoas por que elas não são felizes, elas, confundindo ter com ser, quase sempre colocam como condição para serem felizes o ter uma casa muito bonita, um automóvel do último tipo, uma joia preciosa, uma viagem dos sonhos. E vão verificando com o passar do tempo que quando conquistam estes bens, a felicidade ainda não é plena no coração. Exatamente porque esses bens trazem uma felicidade momentânea. E às vezes nós conversando com as pessoas, perguntamos para elas, você é feliz? E elas dizem assim, não, eu não sou, só serei feliz quando tiver a casa dos meus sonhos. Quer dizer, são mais infelizes pelo que não têm, do que felizes pelo que têm. E vão adiando o processo da felicidade. E pode ocorrer com essas pessoas, e muitas vezes ocorre, que elas cheguem em um momento a dizerem estas trágicas palavras, eu era feliz e não sabia. Ninguém pode ser feliz e não saber, porque felicidade é algo tão importante, é uma coisa tão gostosa que vamos construindo portas adentro do nosso coração, que é impossível não se saber feliz. Quando conversamos com as pessoas, às vezes elas dizem assim, eu não sou feliz, porque no passado eu sofri muito, e agora eu não posso ser feliz. Eles são aquelas pessoas que transformaram o passado individual numa mó que amarra, e mó é aquela mó, a pedra grande que moe os grãos. Essa mó eles amarram no pé e ficam presos a esse passado e jamais se libertam. E aí o povo diz assim, relembrar o passado é sofrer duas vezes. E quem é que quer ficar sofrendo sempre a mesma coisa? Passado, como a própria palavra já está dizendo, é algo que passou, é uma página da nossa vida que deve ser virada, para que nós não nos apeguemos a essas páginas, em demasia. Mas há um tipo curioso, que também não se sente feliz por causa do futuro. A pessoa diz assim, como é que eu posso ser feliz? E o que, que vai acontecer? O Saddam está aí, a guerra vai acontecer, como é que eu posso ser feliz? E meus filhos, meus netos, bisnetos, trinetos, como se isso dependesse de nós e não de Deus, que é Pai de todos nós. É porque nós achamos que somos capazes de resolver problemas que são da competência divina e não nosso. Quer dizer, de certa forma, nós estamos nos transformando em pequenos deuses que queremos resolver o problema de todo mundo. Na verdade, Deus é nosso Pai. E como diz o Evangelho, a cada dia bastam as suas preocupações. E aqui, fazendo um pequeno parênteses, já conversei com um espírita que lamentava da vida, e o espírita disse assim: pois é, como é que eu posso ser feliz e a minha próxima encarnação? Quer dizer, o indivíduo já está preocupado com uma encarnação que ele nem sabe como será, mas já está preocupado. Aí alguém poderá dizer: mas você está pregoando a irresponsabilidade nenhuma? Não, não é isso. Nós estamos falando contra o excesso de preocupações. Porque os entendidos do assunto dizem que de 100% das nossas preocupações, vejam que dado assustador, 80% não se realizam. E nós sofremos como se fosse tudo acontecer. Quem pensava que o muro de Berlim ia cair? Quem pensava que não haveria mais a União Soviética? Ninguém. E no entanto, isso tudo já passou. De tudo aquilo que nós supomos algo intransponível, só é intransponível na nossa cabeça, porque Deus, que é Pai que vela por nós, e é Pai de amor, não sou eu que estou dizendo, é Jesus, que veio à Terra justamente para revelar a paternidade divina, essa paternidade bondosa, amorosa, justa. Deus, revelado por Jesus, não nos desampara, porque colocou Jesus, o Filho dileto, para cuidar de nós. E Jesus disse assim: nenhuma das ovelhas que meu Pai me confiou se perderá. Existem palavras mais confortadoras que essa? Nenhuma das ovelhas que meu Pai me confiou se perderá. Quer dizer, queiramos ou não, aceitemos ou não, andemos ou não, o que nos espera é a felicidade. Falando de felicidade, muita gente reclama da vida. E nós somos os eternos reclamões. Se chove, nós reclamamos. Se não chove, nós reclamamos. Se faz frio, nós reclamamos. Se faz calor, nós reclamamos. Se venta, nós reclamamos. Se não venta, nós reclamamos. Então nós habituamos a nossa vida a olhá-la sempre pelo lado negativo, sempre pelo difícil. Nós queremos ser vítimas. E aí a dificuldade vai aumentando, porque nós nos predispomos a enfrentar a dificuldade, só encarar a dificuldade. Até me lembro aqui de uma história de um indivíduo, essa história é narrada por Humberto de Campos, de um indivíduo que reclamava da vida, reclamava de tudo, e sempre dizia assim: não é possível, a minha cruz é muito pesada, Deus se enganou, ou Deus se esqueceu de mim. Porque é bem desse jeito, quando tudo vai bem, quando as coisas correm como nós achamos muito bem, para que Deus? Deus não serve para nada. No entanto, quando as coisas se complicam, e quando tudo torna-se difícil na nossa vida, aí nós clamamos por Deus e queremos tê-lo à nossa disposição para ele mudar as leis de acordo com a nossa vontade. E as leis divinas são imutáveis. Deus não varia de humor e não tem preferências. Tanto é que essa história de dizer que Deus é brasileiro é uma grande enganação, porque Deus não é brasileiro. Deus é Pai de todos nós, de católicos, de espíritas, de protestantes, de brasileiros, de argentinos, de alemães, de árabes, de judeus. Deus é Pai de todos nós e é Pai de amor. Então ele não tem preferência nem para time de futebol, nem para nação nenhuma. Ele é Pai de todos nós. E o indivíduo reclamava, porque só sabia reclamar. Jamais louvou a beleza da vida. E certa feita ele reclamou tanto que o peso da cruz dele era muito, e quando ele foi repousar à noite, deixou o envelope de carne na cama e o espírito se demandou a espiritualidade, como acontece com todos nós. E quando ele chegou no plano espiritual, os mentores o esperavam e disseram para ele: olha, você está reclamando demais da sua reencarnação. Você tem reclamado tanto que nós vamos dar uma chance para você. Você vai ali na sala das cruzes e vai escolher uma que seja compatível com as suas forças. E eu quero dizer para vocês que toda vez que nós nos referimos a cruzes aqui, estaremos nos referindo ao programa individual com o qual nós reencarnamos na Terra. Sim, porque todos nós reencarnamos com um programa. Cada um de nós tem uma encarnação pensada, analisada, colocados que estamos sempre no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Então, quando nós estamos no mundo espiritual, traçamos um programa para vir realizar na Terra. Esse programa, diz André Luiz, que se chama PSP, Não, não é programa, não é partido político, não. PSP, na linguagem de André Luiz, significa Programa de Serviços do Pai. Nós aceitamos um programa com o qual nós vamos reencarnar na Terra para cumprir aquilo que a lei divina espera que nós façamos. Mas mergulhados na carne, aí nós esquecemos de tudo e mudamos de partido. Ao invés do PSP, nós passamos para o PSE, que é Programa de Satisfação do Eu. Porque eu quero satisfazer os meus caprichos, os meus desejos, as minhas intenções. E esqueço do Pai, pensando que o Pai não está aí com a lei sendo obedecida integralmente. Esse indivíduo entrou na sala de cruzes e viu lá programas, cruzes de todo tamanho, largas, estreitas, pesadas, leves, e olhou para todo lado e ele se surpreendeu porque viu uma cruz muito pesada, muito longa, e quando ele olhou o nome que estava escrito lá, ele se espantou porque era do vizinho dele, e que cumpria, carregava a sua cruz com a maior alegria. Ele ficou até um pouco envergonhado. Quando viu num cantinho uma cruz pequenininha, bem pequena, ele colocou-a sobre os ombros, essa que eu quero. É o nosso imediatismo humano, né? É essa que eu quero. Porque nós julgamos que estamos na Terra e esquecemos que aqui é um planeta de expiação e provas. Quase sempre nós esquecemos disso. E planeta de expiação e provas, nós vimos aqui em primeiro lugar para espiar e depois para sermos provados. Espiar o passado culposo e sermos provados para ver se podemos caminhar para frente. Mas nós pensamos que estamos aqui em férias, sombra e água fresca, cruz leve, sem compromisso, nada pesado, tudo fácil. Aí quando ele pegou a cruz e voltou à porta para ser atendido pelos mentores, eles perguntaram qual era o número da cruz e digitaram no computador da espiritualidade. E qual não foi a surpresa dele e dos mentores? A cruz era dele mesmo. Era a menor cruz que havia no plano. E ele estava reclamando. Como nós mesmos. Vivemos reclamando. Reclamando da vida, do patrão, da esposa, dos filhos, do automóvel, do trânsito. E não sabemos agradecer um só momento as bênçãos que Deus manda. Pela chuva que cai e limpa a atmosfera, tanto física quanto espiritual, levando os fluidos pesados, fazendo com que nós respiremos aliviados. Mas nós reclamamos, porque vai ter o jogo de futebol, a chuva vai atrapalhar, como é que pode? Então nós estamos sempre reclamando. E mostramos para as pessoas que a regra que Deus mandou através de Jesus para a nossa felicidade se chama nosso próximo. Que toda vez que nós trabalhamos para o nosso próximo, nós estamos construindo a felicidade dentro do próprio coração. Foi isso que o Espírito Emmanuel, escrevendo pela pena de Chico Xavier, disse assim: quem torna feliz o coração alheio, torna feliz o próprio coração. Então é a receita do Evangelho. Queremos felicidade, nós temos que construí-la no caminho daqueles que nos rodeiam, seja o próximo mais próximo, representado pela família, seja o próximo mais distante, que é a humanidade que nos rodeia e que está aí pedindo que nós construamos a felicidade, que nós façamos a felicidade no coração alheio. A esse respeito, o espírito Lulu Parola psicografou uma quadrinha muito interessante que diz assim: verdade que encontrei gravada em velha apostila, quem quiser felicidade, que trate de distribuí-la. Ao contrário do que nós pensamos, nós queremos juntar a felicidade, porque nós somos daqueles que pensamos assim: em primeiro lugar eu, em segundo lugar eu, em terceiro lugar eu, e se sobrar tempo eu também. Queremos juntar, e o Espírito diz para nós que é o contrário: verdade que encontrei gravada em velha apostila, quem quiser felicidade, que trate de distribuí-la. Queremos felicidade? Vamos distribuir felicidade. Esta é a receita. E quando convidamos as pessoas para que ajam dessa maneira, que procurem distribuir felicidade de qualquer maneira para as outras pessoas, a primeira desculpa que as pessoas dão é essa: ah, eu até gostaria de ajudar o meu semelhante, ao próximo, mas eu não tenho tempo. E é uma boa resposta, não é mesmo? É uma boa desculpa. Porque o tempo cada vez vai escasseando mais. Já tem gente pretendendo que o dia se transforme em dia de 30 horas, para ver se dá tempo de alguma coisa. Mas olha, o tempo sobretudo precisa ser administrado. Os psicólogos falam que tempo é questão de prioridade. Se eu estabeleço prioridades na minha vida, preferências, eu encontro tempo para tudo. E eu fiquei pensando se isso era verdade e cheguei à conclusão que é. Porque eu nunca vi ninguém perder o último capítulo da novela, nem o final da Copa do Mundo. Então a gente encontra tempo, arruma as coisas, chega para lá, acomoda ali e acha tempo para fazer aquilo que nós desejamos. Então, tempo é questão de prioridade. Quais são as nossas prioridades? Verdadeiramente, quais são as prioridades? O brasileiro é conhecido internacionalmente por alguns característicos. Um deles é o famoso jeitinho, que todo mundo sabe. Nós damos jeitinho para tudo. Arrumamos uma segunda via para esclarecer aquilo que nós desejamos. Mas há um outro característico interessante do brasileiro. Diz isto um escritor americano, que quando o brasileiro diz, qualquer hora eu passo na sua casa para um cafezinho, jamais ele vai visitar a pessoa. Mas é um compromisso assumido, é um jeito do brasileiro dizer. Porque falta tempo. Ninguém mais conversa em casa, ninguém mais tem tempo para olhar no rosto do filho, da esposa, para trocar afeto, para tocar carinho, e é isso que está fazendo as pessoas infelizes. Porque se eu perguntasse há 20 anos atrás, quem é a rainha do lar? Todo mundo diria, a mãe. Mas se perguntar hoje, todo mundo vai dizer que é a televisão. Porque essa não pode ser contrariada. Ai de quem tiver a petulância de dizer alguma coisa no meio do capítulo da novela. Ninguém conversa. É o diálogo monossilábico. Sim, é, não. E assim não é possível. Não há como estabelecer um contato, porque mais do que as palavras refletem os nossos pensamentos, que envolvem as emoções. E quando nós conversamos, nós trocamos emoções. Muitas pessoas vão ao médico e quando sentam na cadeira para conversar com o médico, dali a pouco elas dizem assim, doutor, só de conversar com o senhor eu melhorei. Melhorou mesmo, porque a conversa envolve, a conversa descontrai, a conversa elimina vibrações negativas e a pessoa sai melhorada. Mas nós não conversamos. Para que conversar? Vamos ver a televisão e vamos engolindo aquela coisa boca abaixo, sem pensar, sem raciocinar, sem analisar, sem refletir. E aí temos o resultado que estamos encontrando. Quando falamos de tempo, ficamos pensando no médium Chico Xavier, recentemente desencarnado. Como é possível o Chico fazer uma obra daquele tamanho que ele fez? Certamente foi administrando o tempo. Porque fomos a Uberaba muitas vezes e vimos o médium ficar com as caravanas até 4, 5, 6 horas da manhã. E supunhamos que ao levar as pessoas ao automóvel para que elas retornassem às suas cidades, ele fosse dormir e levantasse pela 1, 2 horas da tarde para iniciar o trabalho dele. Ficamos sabendo que não era assim. Às 7 horas da manhã, ele já estava pronto, higiene feita, preparado para a psicografia. Porque Emmanuel disse para ele, ó Chico, vamos trabalhar e só peço três coisas, disciplina, disciplina e disciplina. E ele cumpriu fielmente o tratado com Emmanuel. Porque imagine se Emmanuel chegasse para trazer um capítulo de Paulo Estevão, de há 2000 anos, de A Caminho da Luz. E ele disse, não Emmanuel, agora não, outro dia você passa aqui, porque agora eu não posso. Não teríamos as obras que aí estão. Primeiro 30, pularam para 100. Para 200, para 300, para 400, e ao desencarnar são 416 livros, fora os que estão prontos para serem publicados. E aí alguém dirá assim, ah, mas são livros água com açúcar, sem importância, não sabe o que está dizendo. Porque temos assuntos de todos os tipos, é poesia, é romance, é conto, é ciência, é filosofia, é religião, é história, é geografia, tudo na obra de Chico. Antecipando inclusive conceitos que só agora a ciência está trazendo. Tive a oportunidade de participar como convidado do Congresso Médico Espírita de São Paulo, realizado há 2 anos. E os médicos estão dizendo que Chico psicografou páginas de André Luiz com conhecimentos que nem eles médicos sabem, estão sabendo agora. Então, esta obra só foi possível graças ao empenho de tempo que o Chico realizou. E aí, eu me lembro de um soneto sobre o tempo que diz assim... Deus pede estrita conta do meu tempo, é forçoso do tempo já dar conta, mas como dar sem tempo tanta conta, eu que perdi sem conta tanto tempo, para ter a minha conta feita a tempo, dado me foi tempo e eu não fiz conta, não quis sobrando tempo fazer conta, quero hoje fazer conta e falta tempo, ó vós que tendes tempo sem ter conta, não gasteis esse tempo em passatempo, cuidai enquanto é tempo em fazer conta. Mas, ó, se os que contam com seu tempo fizessem desse tempo alguma conta, não choravam sem conta o não ter tempo. O próximo nos aproxima de Deus. O próximo é a ponte que nos leva a Deus. O próximo é o caminho mais próximo para realizarmos a felicidade interior. Convidamos as pessoas que meditem, que encontrem o sorriso do próximo para refletir dentro de si próprias e terem a felicidade, construírem em si mesmas a felicidade. E as pessoas meditam, analisam, porque supõem que podem comprar felicidade no supermercado, que podem comprar felicidade na farmácia, mas essa é a felicidade transitória, passageira, aquela do eu verdadeiro, aquela da construção íntima, só mesmo quando fazemos o bem para o nosso semelhante. E se a pessoa não diz que não tem tempo, ela diz assim: é, eu gostaria de trabalhar para o próximo, eu tenho até tempo, mas eu não tenho dinheiro, como é que eu posso ajudar o próximo? E é um conceito básico da nossa sociedade, capitalista por excelência, que o dinheiro resolve qualquer problema. Mas esse é um grande engano, porque dinheiro não compra felicidade, ele compra facilidade, é diferente. Facilidade que também é passageira. Porque se a felicidade estivesse diretamente proporcional ao dinheiro, rico não teria do problema. E quanto rico sofre problema de toda a ordem? Ele tem comodidade, ele tem facilidade, ele tem conforto, mas felicidade não. Porque essa não se compra com dinheiro. E nós precisamos entender que o dinheiro é meio, não é fim. E é por isso que o povo diz: o dinheiro é ótimo escravo, mas é péssimo patrão. Porque quando o indivíduo transforma o dinheiro como fim da sua vida, ele se torna escravo do dinheiro. E aí ele se esquece de que o dinheiro pode comprar a gota de leite, pode comprar o agasalho, pode comprar o grão de arroz, pode comprar o sapato, mas não pode comprar o sorriso. O dinheiro não pode comprar a alegria, a paz da consciência. Havia uma propaganda que a televisão apresentava, na qual o indivíduo descia de uma limusine último tipo, vestido a caráter, e ia à tabacaria da esquina e comprava um pacote de cigarros de uma marca que eles queriam divulgar. E aí uma voz bem apropriada dizia assim: o dinheiro não compra felicidade, manda buscar. Que ilusão. É o cigarro que destrói o pulmão do indivíduo. Se ele quiser fumar, é problema dele. Mas isso não é felicidade. Cigarro não pode ser felicidade. Então a nossa sociedade se acostumou a pensar que dinheiro é solução de problema. E não é. Ele facilita, mas não felicita. Se fosse assim, os países onde o dinheiro sobra não teriam problemas. Os 7 países mais ricos do mundo, por exemplo, a Suécia, onde a criança ao nascer é amparada totalmente pelo Estado. É creche com alimentação, escola, educação, saúde, tudo, não falta nada. No entanto, os grandes países, esses países chamados ricos, são os que apresentam maior índice de suicídio, maior índice de envolvimento com droga, maior índice de depressão e, o que é pior, maior nível de insatisfação do povo. Então como é que é? O dinheiro traz ou não traz felicidade? Claro que não, porque senão esses países estariam com seus problemas resolvidos. É que a satisfação dos bens, ou melhor dizendo, a satisfação das necessidades pessoais não implica na satisfação das necessidades emocionais, espirituais do indivíduo. E ele fica à mercê do mundo. Certa feita fomos visitar um leprosário no Rio de Janeiro, lá no leprosário de Curupaiti, destinado aos portadores de hanseníase. E lá ficamos conhecendo uma criatura admirável que se chama Amazonas Hércules. Eu disse para ele: Amazonas, você realmente é grande duas vezes, porque o Amazonas é o rio mais caudaloso da Terra e provavelmente o mais comprido, o de maior extensão, por causa das medidas que estão estabelecendo agora. E Hércules, o famoso herói da mitologia grega. Então você é duplamente grande, e ele é mesmo. Porque sendo portador da hanseníase, ele juntou com os companheiros e construíram lá dentro do leprosário um centro espírita que se chama Centro Espírita Filhos de Deus. Já começa pelo nome. Se sentem filhos de Deus, portadores da hanseníase, mas filhos de Deus, porque nós sabemos que a hanseníase é uma doença que marca, é uma enfermidade que hoje tem recursos que limitam a progressão da doença, mas ela marca. No tempo de Jesus, o leproso era obrigado a ser, ele era levado para o Vale dos Imundos, e lá ele perdia todo o contato com a família e até o direito à herança, aos bens que possuía. Só podia sair à noite com um sino que era tocado por aquele que ia à frente, dizendo: leproso, leproso, para todos se afastarem, fecharem as portas, correrem, para que não fossem contaminados pela lepra. Então, eles construíram um centro espírita e deram o nome de Filhos de Deus, Centro Espírita Filhos de Deus, porque se sentem dentro da justiça divina. Não são leprosos por acaso, Não são leprosos porque houve uma contaminação qualquer, são leprosos porque merecem, porque pediram a Deus no programa que assumiram para que passassem por essa dificuldade a fim de se limparem espiritualmente, ficarem livres das grandes manchas que trazem, como nós todos que trazemos manchas, mas ainda não tivemos coragem de limpá-las, de extirpá-las do nosso perispírito. E o que mais me surpreendeu no Amazonas Hercules, que ele e os seus companheiros fazem um trabalho notável, porque ao invés de a comunidade ajudar o leprosário, é o centro espírita do leprosário que ajuda a comunidade. Eles fazem campanhas, ganham donativos do Brasil todo e distribuem roupa na favela, alimentos para as crianças, dão aula para os meninos, enfim, é uma inversão, porque ao invés de se acomodar e deixar o tempo passar, foram trabalhar para as pessoas necessitadas, eles que são os maiores necessitados. E na tarde que nós estivemos lá no centro espírita Filhos de Deus, a enfermeira veio com um esparadrapo daquele mais largo e amarrou e prendeu na ponta da mão do Amazonas, porque ele já perdeu as falanges, porque a doença leva a isso, pedaços de lápis. E eu perguntei para ele: o que é, Amazonas? É porque eu perdi a sensibilidade e eu, para escrever a máquina, tenho que colocar esses lápis na mão. Mas o que é que você vai escrever? Você vai fazer campanha para alguém? Não, leia esta pasta que está aí na mesa. E nós pegamos uma pasta amarela e ficamos mais pasmados ainda, porque na pasta havia cartas de esposa de senadores, de governadores, ministros escrevendo para ele, um pedindo uma palavra de consolo porque os filhos estavam apodrecendo na droga, a outra reclamando para ele que o marido tinha uma esposa em cada cidade, ela não sabia mais de quantos filhos a família era composta, e ele, um leproso, ia escrever cartas consolando aquelas pessoas. Quer dizer, ele tinha a maior fortuna que o sujeito pode ter. Aquela fortuna a que se referiu Jesus quando disse: juntai para vós tesouros do céu, onde a ferrugem não destrói, a traça não consome, os ladrões não roubam. É esta fortuna, que ele não tinha nada. Era um leproso dentro de um hospital, confortando corações ricos, com joias a adornarem o pescoço, mas que não tinham a beleza por dentro. Certa feita fomos visitar uma cidade para a palestra espírita e ficamos hospedados na casa de um médico e quisemos saber dele como ele havia se tornado espírita. E ele nos contou a história que nós vamos repetir aqui, evidentemente sem identificar as pessoas. Ele morava numa casa, e casa que é o termo menor que a gente pode utilizar, porque aquilo não era casa, era um palácio, tomava todo o quarteirão da casa. E ele me contou que ele era uma criança pobre de rua, que batia nas portas pedindo comida e dizia assim: sobrou comida? Porque o menino sabe que se não sobrar ele não come. Ninguém dá comida para crianças e ainda não foi servida para os outros. Se sobrou, se a roupa já está velha, se o sapato já está furado, se o remédio já está vencido, aí nós damos. E achamos que são bons por causa disso. Aí ele pedia comida de porta em porta. Houve alguém que confiou nele, ele se esforçou, fez os preparatórios, todos os cursos, tornou-se médico e voltou para a cidade, juntou fortuna e construiu aquele palacete. À noite, quando ele fez a festa de inauguração, convidou a orquestra, o melhor buffet que podia ir à cidade, enfim, tudo de acordo. À noite, quando ele foi dormir, quando saiu do corpo, encontrou-se com o pai e ficou muito feliz: ô, meu pai, o senhor veio me visitar no dia da inauguração da casa, eu quero mostrar a casa para o senhor. E saiu mostrando sala disso, sala daquilo, e coisa disso e mais aquilo, e observou que os olhos do pai derramavam lágrimas. E ele ficou surpreso e perguntou para o pai: papai, o senhor chora de emoção? E o pai disse: não, meu filho, de tristeza. Ué, mas pai, eu não estou entendendo, como é que é? Meu filho, ninguém pode construir a felicidade de si próprio às custas da desgraça alheia. Não estou entendendo, meu pai. Ele disse: eu vou dilatar a sua visão espiritual. E aplicou passes no filho, e aí a visão espiritual dele se dilatou. Ele disse: agora olha as paredes. Quando o médico olhou as paredes, em cada tijolo estava o rosto de uma criança que ele havia abortado na clínica. Ele levou um susto tremendo, voltou correndo para o corpo e deu aquele chacoalhão que a gente dá quando assusta à noite. E acordou a esposa, contou para ela o que havia ocorrido e perguntou: você sabe o que é isso? O Espiritismo explica, porque ela lia Espiritismo, e deu o Livro dos Espíritos para ele. Ele passou o resto da noite, da madrugada, lendo. Convenceu-se do Espiritismo, e aí fez um acordo com a consciência. Primeiro, construiu a creche para abrigar as crianças, são 100 crianças que ele ampara todos os dias lá na cidade. Depois, construiu o centro espírita para divulgar a doutrina. E a casa da sopa, para que ninguém mais precisasse pedir de porta em porta o recurso do prato que sobrou. Nós perguntamos, dinheiro traz felicidade? Depende também como nós o conquistamos. Porque se vendermos drogas, nós ficamos ricos. Mas interessa isso para nós? Apodrecer a nossa alma à custa da desgraça alheia? O que importa é sabermos como ganhamos, mas não quanto ganhamos. Há um lastro de honestidade no dinheiro que nós ganhamos? Tudo nos é permitido, diz o apóstolo Paulo, mas nem tudo me convém. Como é que eu estou ganhando o meu dinheiro? De que maneira eu estou me enriquecendo? Estou me enriquecendo e apodrecendo a alma? Ou estou me enriquecendo com valores materiais, mas sobretudo com valores espirituais? Caminhar em favor do próximo é o caminho que nos resta. Se queremos construir a felicidade, é agora que nós devemos começar. E é o que diz a poetisa Alta de Souza quando ela diz assim: agora, enquanto é hoje, eis que soa o sagrado momento de ajudar. Esse é o momento. Não vamos deixar para amanhã, para depois da manhã, quando aposentar, não. É agora. O momento é agora, é hoje. Esse momento que nós temos que viver. Porque diz o Dalai Lama, com muita propriedade, que ontem e amanhã são dias que não existem. E olha que verdade que há nessa afirmativa do Dalai Lama. Ontem e amanhã são dias que não existem. Eles só estão na nossa imaginação. São o eterno vir a ser do ser humano. Não existem. Existe o agora, o hoje. E agora é o momento de ajudar. Construir a felicidade. Se nós não alegamos falta de tempo, falta de dinheiro, a outra desculpa que nós damos é... eu gostaria até de ajudar, eu tenho tempo, tenho dinheiro, mas eu não tenho saúde, como é que eu vou ajudar os outros? É uma boa desculpa, né? Porque muita gente se esconde atrás da doença para não dizer que sente falta de carinho, falta de atenção, falta de afeto, de amor, e todos nós somos eternos carentes, e não há vergonha nenhuma em assumir que somos carentes de afeto, de carinho, de atenção, de amor. Somos carentes mesmo. A nossa alma busca esses recursos porque é o amor que alimenta as nossas almas. Não é o dinheiro, não é a posse passageira, não é isso. O que alimenta a nossa alma é o afeto que alguém pode oferecer para nós. E como almas carentes que ainda não sabemos amar aos outros para receber o amor de volta, como diz Francisco de Assis, é amando que nós somos amados, nós queremos esconder atrás da doença. E vem uma gripezinha, pronto, nós já estamos desesperados. Qualquer probleminha, não vou mais ao centro. E depois nós alegamos assim: ah, lá tem gente que me substitui, o centro não está precisando de mim. Realmente, o centro não precisa de nenhum de nós. Quem precisa do centro somos nós, é o contrário. Nós é que precisamos do equilíbrio que o centro nos oferece. Ou o equilíbrio de qualquer religião, seja no templo católico, na igreja protestante, onde a nossa alma com sinceridade busca encontrar a Deus. Portanto, saúde é hoje, já diz a medicina, sobretudo um estado mental, que nós podemos melhorar admitindo sempre a nossa melhoria, o nosso melhor estado, a saúde. Eu tenho um irmão que diz assim: quando a doença vem, eu vou ao médico e tomo os remédios logo, porque eu não quero agradar a doença não, porque se a gente agradar, ela fica. E é assim mesmo. Nós não precisamos ficar cultivando doença para angariar carinho, não precisamos ficar cultivando doenças inexistentes. A respeito de doença, nós podemos lembrar aqui, não sei se os irmãos conhecem, aquele companheiro espírita que já desencarnou, o Jerônimo Mendonça Ribeiro, que era um rapaz jovem de 19 anos, que se dizia Tarzan diante do espelho, e que uma noite ia passar um filme na cidade dele, que é Ituiutaba, Minas Gerais, no Triângulo Mineiro, ia passar aquele filme famoso, E o Vento Levou, que é um filme de longa duração, e ele quis ir ver o filme, mas não tinha terno para ir ao cinema, porque naquele tempo dele era obrigatório vestir-se de terno e gravata para ir ao cinema. Os amigos se cotizaram, pagaram o alfaiate e fizeram um terno para ele, e ele foi assistir ao filme. Ficou sentado mais ou menos 4 horas para assistir ao filme. Quando terminou a exibição da película, ele não pôde levantar-se da cadeira, porque as suas pernas tinham inchado tanto que ele não conseguia mais se locomover. E foi preciso que eles levassem o Jerônimo carregado para casa. Chamaram o médico, e o médico, para poder analisar o que estava acontecendo, pediu uma tesoura e cortou as pernas do precioso terno que ele havia ganho. E aí começou o sofrimento do Jerônimo, que foi diagnosticada uma artrite reumatoide, que naquele tempo não tinha solução nenhuma, como nem hoje tem, apesar de haver hoje os corticoides que facilitam o tratamento. Mas o Jerônimo foi piorando e os médicos disseram, ó, a doença é progressiva e não tem cura. E ele foi piorando até ficar sentado na cadeira de rodas. Depois, na cadeira de rodas, ele perdeu o movimento dos braços e foi alojado numa cama. E andou pelo Brasil inteiro nessa cama. Perdeu a visão, não enxergava. E a maior felicidade dele é se um mosquito sentasse na ponta do nariz, ele pudesse fazer assim, mas não fazia. Era preciso que alguém que o acompanhava fizesse para aliviá-lo. Então o Jerônimo podia ter ficado deitado e pronto. No entanto, andou pelo Brasil todo fazendo palestras, cantando e escrevendo livros. Porque para ele a vida não acabou. Enquanto ele podia falar, ele escreveu livros ditando para as pessoas, chegava nos locais, cantava, declamava poesias, fazia palestras e com isso tudo construiu um centro espírita, uma casa de sopa, uma creche e um abrigo de velhos, fazendo campanhas, sem poder se locomover. E tinha tanto otimismo que ao final de uma palestra que ele assistiu do Divaldo Pereira Franco, e na qual o Divaldo foi aplaudido de pé, ele disse para o Divaldo naquele tom de brincadeira, é Divaldo, você é aplaudido de pé, mas só eu saio carregado. Então para ele não havia doença. Ele era um indivíduo que estava doente, mas não era doente. Estava liquidando débitos do passado, alguma coisa que restava, porque o ânimo da bondade, a saúde era saúde do espírito. E ele dormia só 2 horas por noite, porque sofria ainda de uma angina pectoris, porque para poder dormir ele precisava colocar um saco com areia sobre o peito de 10 quilos. E naquelas 2 horas ele tinha de dormir, porque senão não dormia mais. Cego, não enxergava mais nada, tinha que ficar ali mesmo. E aí, ele conta que uma noite, ele estava preparando para dormir as duas únicas 2 horas que ele podia, e o que que aconteceu? A moça da casa veio acordá-lo. Jerônimo, olha o desastre que aconteceu comigo. Eu fui fazer a unha e a moça errou todo o esmalte, olha que coisa feia que ficou. E ele perdeu 2 horas, as duas únicas 2 horas de sono por causa do esmalte. Quer dizer, um estava com a saúde da alma e a outra estava com a ilusão da vida. Nós somos assim mesmo. Vivemos iludidos pela vida. A vida é a eterna maiá que vai nos enganando e nós vamos nos deixando envolver, sem perceber que o próximo clama por nós, está aí pedindo a nossa palavra, o nosso carinho, a nossa atenção. E quando dizemos isso para as pessoas, se elas não dizem falta de tempo, falta de dinheiro, falta de saúde, elas dizem assim, ah, eu até que gostaria de ajudar, admiro muito o trabalho de vocês, mas eu tenho tempo, tenho dinheiro, tenho saúde, mas a minha família é um problema. E é a última desculpa. As pessoas jogam nas costas da família. Às vezes elas é que são problema para a família, mas jogam nas costas da família. E é isso mesmo. Só que as pessoas não percebem que nós estamos, como já dissemos aqui, no lugar certo, com as pessoas adequadas. Dizia o orador Dr. Sérgio Lourenço que cada jararaca tem o jararaco que merece. Portanto, nós não podemos reclamar. Estamos com as pessoas certas. Deus traçou tudo certinho. E Emmanuel diz que a família é o cadinho sagrado da nossa purificação. Eu acho que muita gente aqui sabe o que é cadinho. Mas para quem não sabe, é aquela peça de porcelana que o ourives usa para colocar o ouro e aquecer com o maçarico. Para que no calor o ouro suba e as impurezas desçam. Na família nós somos o cadinho. Os nossos inimigos do passado e aqueles que nos prejudicaram no passado, nós encontramos todo mundo ali. Aí vem o fogo das provações, para mostrar o ouro da nossa alma, se nós já somos capazes de aceitar os nossos irmãos. Porque enquanto não amarmos a família pequena, não amaremos a humanidade. Não adianta, é aqui na família que nós aprendemos a amar. Mas não é isso que a televisão diz, não é? Todo mundo na televisão prega o contrário. Você gosta da mulher do seu marido? Transa com ele, não tem problema nenhum não. Você tem que se realizar, porque a palavra hoje é realizar. Custe o que custar, não importa qual é o problema. A sua felicidade é o que importa. E aí nós podemos pensar nessas portas de banco que tem aquela mensagem, puxe e empurre. Ali está a filosofia da atual sociedade. Puxe os de cima e empurre os de baixo. Isso não é ser feliz, é se enganar. Isso é se iludir, não é felicidade. Nós não podemos construir a nossa felicidade na desgraça alheia. Isso não é felicidade, é sofrimento prorrogado. Porque Emmanuel fala que muitas vezes nós trocamos alguns segundos de prazer por séculos de reparação. Ah, se eu soubesse. É. Minutos, segundos de prazer por séculos de reparação. Porque a vida roda, tudo passa. E amanhã, como será? Nós não sabemos como vamos estar. Com quem vamos encontrar? Então, agora é o momento. Nós não podemos aceitar a pregação da televisão dizendo que não tem importância largar a esposa e trocar por duas de 20 e nem voltar troco. Não é assim. Que o marido o problema nós chutamos lá para fora, porque também não é assim. Que nós temos que fazer o máximo que nós pudermos para conviver, porque viver e sobreviver é fácil. O difícil é conviver. Ninguém precisa fazer o sacrifício de apanhar dentro de casa, de sofrer maus tratos e continuar convivendo. Mas enquanto puder, conviva. Porque esse é o momento. A televisão prega o contrário. O contrário do que Jesus ensinou. Mas nós temos que fazer a opção. Ou ficamos com Jesus e aí aparentemente sofremos, ou ficamos com a televisão e aparentemente ganhamos. Porque é o ganho ilusório. A vitória passageira. E é por isso que Eurípides Barçanufo escreve: vencedor é o que venceu a si mesmo. Em que nível nós estamos? Preferimos Jesus e as dificuldades, ou preferimos a vitória passageira, mentirosa, transitória do mundo, quando aparentemente ganhamos, mas na grande parte nós perdemos? Até a Xuxa fala para os baixinhos assim: baixinhos, sejam felizes, nem que para isso seja preciso brigar. Ora, quem é que pode ser feliz brigando? Só cachorro e gato. Mas nós não somos cão e gato, nós somos outra classe, nós temos sentimento, razão, para nos diferenciar dos animais. E é por isso que nós não podemos aceitar a pregação. Temos que levar a nossa vida na melhor convivência possível, cedendo, perdendo, mas ganhando espiritualmente, que é o que nós desejamos. As lutas que nós travamos aqui na terra são destinadas à nossa melhoria espiritual. Conto uma história, que certa feita um indivíduo ia caminhando pela estrada, e de repente ele encontrou com uma pessoa que disse para ele: você quer ser feliz? Opa, claro que quero, como nós todos queremos. É fácil, é só você pegar essa cruz, ou a cruz aí outra vez, e subir com ela esse monte. Se é isso? É. Pegou a cruz, pôs no ombro e começou a subida. Quando ele já tinha caminhado uma hora e meia, ele estava frouxo, cansado, disse: não aguento não, eu vou desistir. Mas eu quero ser feliz, como é que eu posso desistir? Olhou para os lados, não havia ninguém, não havia nada próximo. Ele pegou a cruz, colocou a ponta sobre uma pedra e com uma outra pedra quebrou um pedaço da ponta da cruz. Ela ficou mais leve e ele começou a subir. Subiu mais hora e meia, e aí ele estava bem exausto. Disse: eu vou desistir, eu não aguento. Mas quando ele olhou para trás, ele viu que já havia avançado um bom pedaço. E isso é um ensinamento para nós. Quantas vezes nós desistimos na hora errada? Já fizemos quase tudo, falta só um pouquinho e nós desistimos. Aqueles que suicidam agem assim. Às vezes falta pouco para o tormento passar. Se tivesse um pouquinho mais de paciência, venceriam. No entanto, às vezes fogem pela porta do suicídio. Ele olhou, viu que já tinha caminhado bastante e que não podia desistir. Não havia ninguém por perto. Ele colocou a ponta da cruz sobre uma pedra, com outra pedra quebrou mais um pedaço, ficou mais leve e ele tornou a subir. Aí o sol veio para valer mesmo, aquele sol inclemente. Os espinhos ranharam as suas pernas, as pedras haviam machucado, o suor escorria bastante e ele estava desesperado: vou abandonar. Quando ele estava prestes a abandonar, olhou e viu que estava faltando um pouquinho para chegar. Disse: não, agora não é hora. O top do morro está aqui, eu vou atravessar e vou ser feliz. Olhou para lá, olhou para cá, não tinha ninguém, tinha uma pedra. Ele pegou a ponta da cruz, colocou sobre a pedra, uma outra pedra, cortou mais um pedaço e fez a curva do monte. Quando ele chegou em cima do monte, olhou, havia uma casa cheia de luzes escrito: felicidade. Esse é agora para mim, eu vou largar essa cruz, vou sair correndo e mergulhar na felicidade. Quando ele fazia essas conjecturas, um anjo apareceu do lado dele e disse: então você quer ser feliz? Claro, é isso que eu fiz, subi com a cruz aqui é para ser feliz mesmo. E o anjo disse: mas como você vai fazer? Aí eu vou correr e mergulhar na felicidade. E o anjo disse para ele: você já olhou nos seus pés? Disse: não. E quando ele olhou, havia um fosso imenso entre ele e a casa. Como é que você vai transpor esse fosso? Eu não sei. E o anjo disse para ele: a cruz era o exato tamanho de você colocar sobre o fosso e atravessar. Mas você foi jogando pedaços fora, agora ela é pequena, não faz a ponte que você precisa. Você quer ser feliz? Volta, pega pedaço por pedaço, emenda, sobe outra vez e torne-se feliz. Quando nós queremos jogar fora filho, pai, mãe, se a ponte é a própria cruz que nós carregamos. Cruz que é a nossa redenção. Cruz que é o símbolo que Jesus utilizou para dizer para nós que ela é libertação, que ela não é prisão, que ela é redenção das nossas almas. E quando nós estivermos conjecturando a esse respeito, os bons espíritos se aproximarão de nós e dirão estas boas palavras: quando a luta te deixe em plena estrada, qual tronco a sós, sem flores e sem frondes, na secreta renúncia que te arrimas, bendita seja a lágrima que escondes. Quando a dor te converta a vida em rede estranha de sinistras horas, mesmo nas raias do suplício extremo, bendita seja a lágrima que choras. Quando a prova te assalte o semelhante, na dor de sendas ásperas e incertas, na simpatia que te inflama o peito, bendita seja a lágrima que ofertas. Quando, porém, caminhas na bondade, a que nobre e sereno te conjugas, muito acima das lágrimas que vertes, bendita seja a lágrima que enxugas. Muito obrigado.